Está começando agora o seu podcast, Além dos Ecrãs. Este é um resumo de John Wick 3, Parabellum. Eu ainda tenho 5 minutos. Doutor, 5 segundos. Obrigado, doutor. Não era só um cachorro. Eu tenho ingresso. Sofia. E o que é? Preciso de armas. Muitas armas. Eu tô com muita raiva. Muito bem, deixe essa sala de cinema, desligue esse televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop, discutida e debatida por nós quatro estudantes de jornalismo. Inclusive, muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral. Eu sou o Caio Coutinho. Eu sou o Léo Vassoler. E eu sou a Duda Yamaguchi. E me desculpa pela minha garganta, pela minha voz, porque aqui em Uberlândia faz calor todo dia, e aí pode fazer um ventinho de 20 graus que eu constipo. Nem me fala, Guilherme, tô na mesma. Eu fico arrasado. Inclusive, constipar em São Paulo não é ficar gripado, né? Aqui nem é, tá? Que então palavra se acostuma. É essa? Me disseram que era ficar. Que é constipar. Me disseram que era ficar com dor de barriga, ou sei lá, intestino preso. Enfim. Bom, assistimos agora John Wick. Finalmente chegou o momento de eu falar desse filme tão maravilhoso pra mim, tão importante pra mim. Depois de 2 podcasts indicando John Wick, né, Guilherme? Indiquei 2 vezes e agora ele saiu e eu vou falar dele. Todo mundo assistiu e gostou? Todos nós gostamos, estamos satisfeitos, né, Léo? Estamos muito mais satisfeitos, a ceninha do começo mostra isso, né? Poucas falas, muita cena de ação. Muito sangue, muitos cortes. Então muitas... não vai ter briga hoje, não vai ter discussão, ninguém... Ah, de briga já basta o filme, né? Entendi. Não vai. Eu queria que tivesse uma briga nesse podcast aqui. Eu tô esperando pela uma briga. Eu achei que ia ser em Game of Thrones, mas Game of Thrones foi tão ruim que não foi. John Wick foi maravilhoso. Ainda vai acontecer. O problema é que a nossa opinião parece muito, né? Enfim. Antes da gente começar esse quadro, então, vamos pra nossa entrevista com o Ine Especialista. Entrevista com o Ine Especialista. Muito bem, a gente tá aqui hoje com a Alana Lima, que é especialista em filmes de comédia, verdade? Verdade, isso é verdade. Ela não assiste muitas séries, ela tá assistindo Homens de Terno, mas que isso como Suits, né? Sim, a única que eu estou tentando assistir. Maravilhoso. A Alana não sabe muito sobre filmes, sobre séries, e hoje a gente vai conversar sobre John Wick 3. Você assistiu o trailer? Sim, o trailer, eu assisti só isso. Só o trailer? Só. E nenhum dos outros filmes você assistiu? Não, nenhum. Maravilhoso. Você sabe, assim, me dizer pelo trailer, o que é John Wick? Esse universo de John Wick? Pelo que eu entendi, é um homem que ele tenta ser morto de todas as formas possíveis. Ele tenta ser morto. Não, é, tentam assassinar ele, né? De todas as formas possíveis. É... Uhum. Todo mundo parece estar contra ele no filme, pelo que eu entendi, passa em Nova York o filme, uma parte em Marrocos, que me disseram. Marrocos. Ih, quem te disse esse spoiler aí? Tá caro aqui, ó, e eu peguei, tá caro. Entendi. É, e é isso. Maravilhoso. Você sabe quem é o ator principal desse filme? Não. Como não? Famosíssimo, não reconheceu, assim? Não reconheci. É o Ken Reeves. Conhece? É porque, não, porque talvez eu não assista filmes que ele faça. Realmente, o Ken Reeves não é o asa comédia, assim, por exemplo. Mas é isso aí. É, bom, e o John Wick 3, ele é o terceiro, né, como diz 3, é o terceiro filme dessa franquia. Você sabe me dizer quando foi lançado o primeiro filme dessa franquia? Você tem uma noção, assim? Faz muito tempo. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. É, na década de 90 ou não? Não, então. É mais recente. É mais recente, em 2008. Muito bem, tá quase, 2014. Nossa, faltou alguns anos. É porque eles são rápidos. E assim, o terceiro filme ele chama John Wick Parabellum, que significa prepare-se para a guerra em latim. Então assim, o que você pode esperar do filme, pelo que você viu assim no trailer? Que vai ter muita morte, muita violência, muita gente tentando matar gente. Incrível, perfeito. E assim, eu vou te dar três opções. Você tem que me dizer o porquê você acha que o John Wick teve que voltar à ativa no primeiro filme. Ok. Tá bom? Então vamos lá. É a morte dos pais, a morte da esposa ou a morte do cachorro? Eu acho que vai ser do cachorro, mas... Uau! Ela é entendida, essa menina, então. Perfeito! Ele teve o cachorrinho morto, que na verdade foi um presente da esposa dele, que morreu também, mas não foi por isso. E aí o cachorrinho dele foi morto por uma ganguezinha que tava tentando roubar o carro dele e acabou matando o cachorro, uma cena triste. Ele ficou revoltado. Revoltadíssimo. E ele tem uma conexão. Com razão, sim. Com razão. Exatamente. E você sabe me dizer quantas pessoas o John Wick já matou em 3 filmes? Mano, eu vi ele matando, tipo, no trailer, milhares de pessoas nesse, né? Então, ele já deve ter matado umas 80 pessoas. 80? Mas eu ia jogar alto, mas... Vou te dar uma outra... Tá me julgando ali, ó, do outro lado. Vou te dar uma outra chance, vai. É muita gente? Muita gente. 500? Quase. 306 pessoas em 3 filmes o John Wick já matou. Só pra vocês terem uma noção, o John Wick já, nesse filme, né, no terceiro filme, ele matou 94 pessoas. No primeiro, 84. E no segundo, que é o maior filme, assim, mais sangrento, podemos dizer, 128 pessoas o John Wick já matou. Ah, mas tava ali na média de 80 por cada filme. Pronto. Por cada filme, exatamente. Mas no geral, são 306. E só pra, assim, também, o Jason, que é do Sexta-feira 13, já assistiu? Não. Da Máscara. Nada, como é que chama aquele nome? Aquela motosserra. Ah, já vi, mas não. Sabe? É, exatamente. Assim, o Jason e o Michael Myers, do filme Halloween, eles são os segundos maiores assassinos. E eles juntos, em 23 filmes, o John Wick já matou mais gente que eles. Meu, você tem uma noção. Maravilhoso. Então é isso. Você tem vontade de assistir agora? Ou... Agora eu tenho, agora eu fiquei interessada. É isso aí. Você quer dar um recado aqui pro Keanu Reeves, pro John Wick, pro esse pessoal? Olha, vai ter minha audiência aqui, daqui em diante, então eu fiquei muito feliz por isso. Perfeito, esse foi o quadro Entrevista com o Ina Especialista. É, a Alana conseguiu resumir o filme, não teve jeito, é ação a todo momento, gente querendo, o que ela falou? Todo mundo querendo matar ele. Tentando, não, ele tá tentando, né? Ser morto. Ele tentando ser morto a todo momento, que aquele ali tenta mesmo, viu? Ele porque, tenta, pelo amor de Deus. Imagina. Mas então, John Wick, alguém me conta mais sobre o que, que é essa saga, o que, que é essa... Que eu achava que ia ser uma trilogia, mas... Portas vamos abertas ter para outros o final. Filmes, né? Tá confirmado, não tem jeito, 2021 nós vamos ter. Vamos lá, gente. John Wick 3, Parabellum. Que pra quem não sabe, Parabellum significa... Prepare-se para a guerra. Prepare-se para a guerra. É o terceiro filme dessa franquia, estrelada pelo Keanu Reeves. Quem não lembra do Keanu Reeves ali na saga do Matrix... É um filme dirigido por Chad Stahelski, estrelado por Keanu Reeves, Halle Berry, Lawrence Fishburne, Mark Dacascos e grande elenco. O terceiro filme já passou a bilheteria dos outros dois filmes, 175 milhões. É um filme que custou 55 milhões e foi lançado aqui no Brasil dia 16 de maio e tá fazendo um grande sucesso de público e de crítica. E no Rotten Tomatoes, ele foi o mais bem avaliado. Então, ele teve a mesma avaliação que Ultimato, se eu não me engano. Aqui, lembrando agora, acho que foi 97%. Então, isso é... Tá chique, então, é pro John Wick. É sensacional. Nossa, era o filme que eu esperava. É aquele negócio que você enche de expectativa e eles te entregam. Não é igual, sei lá, um Glass da vida que você tem... fragmentado e Corpo Fechado, que são dois filmes perfeitos, e chega Glass e não te entrega tudo aquilo que você queria. Ah, não fala John Wick, não. Pra mim, entrega. E tem uma coisa, já que eu falei de Glass e dessa saga, né, do Corpo Fechado, Fragmentado, tem uma coisa nesses filmes que me agrada tanto igual em John Wick, que é a fotografia, o jeito que eles usam a câmera... tudo isso é impressionante, John Wick. Eu acho que isso ficou um pouco de fora nesse terceiro filme, um pouquinho. Mas eles usavam muito isso nos dois primeiros, tipo, usar o reflexo pra... Uhum. Em uma cena que duas pessoas estão conversando, deixa a câmera em uma e o rosto da outra aparece num reflexo do vidro. Isso é Sim. bom demais, que você evitar corte. As cenas de luta não tem corte, é uma coreografia muito bem ensaiada. O Keanu... treinou tanto, gente, você vê os vídeos desse homem na internet, dele treinando os tiros, você fica com medo, o cara virou um exército de um homem só, Ele sabe atirar, ele sabe dirigir, fazer aqueles drift. Ele faz sabe andar de cavalo. Andar de cavalo, moto. Ele faz 90% das cenas de ação dele. É, eu acho que John Wick hoje, nas cenas dos filmes de ação, não tem algo melhor na indústria do cinema. Porque John Wick virou exemplo. As cenas de ação são simplesmente perfeitas. Não tem corte. É muito boa. Exatamente. Eu acho que até a fotografia, ela se mistura com as cenas de ação de tão bem coreografado que são as cenas. E o Keanu Reeves vive tão bem o personagem, apesar dele quase não falar. Eu acho uma coisa que a gente tem que conversar aqui. É um personagem que não fala, não conversa. Mas ele vive o personagem bem. Ele é aquele cara amargurado. Ele, até pela história de vida dele, que também é parecida com o John Wick, ele já perdeu a esposa, já perdeu a filha. Eu acho que ele sabe o que é ser uma pessoa amargurada, assim. Não que ele seja uma pessoa amargurada, mas eu acho que ele tem um pouco desse sentimento. Eu posso dizer que, realmente, esse negócio da fotografia chama atenção, porque eu não sou a pessoa que gosta de filme de ação. Tipo assim, não prende a minha atenção. No meio da cena eu começo a ficar entediada, começo a batucar, pensar no que eu tenho que fazer, porque não dá. Mas eu acho que o jeito que eles fazem, que eles filmam, realmente dá a impressão de que é uma coisa bem mais do que só gente morrendo e gente se batendo, sabe? Fica uma coisa bonita de se assistir, realmente. É bonito. Eu senti um pouco que no terceiro filme teve um pouco de coreografia demais, assim. Não é isso, é porque às vezes algumas cenas pareciam um pouco menos natural, assim, algumas cenas pareciam um pouco menos naturais. Tipo, uma cena de um cara tomou um tiro, aí ele fica no chão, esperando pra tomar o próximo tiro, sabe? Ele fica lá meio que se debatendo assim um pouco, esperando tomar o tiro final. Mas não é algo que me incomoda, só perder um pouco daquela naturalidade que tava no primeiro e no segundo filme. Então, Gui, você falou esse negócio de a pessoa tomar o tiro e aí ficar no chão, tipo, esperando tomar outro tiro, eu acho isso muito legal. Diferente do que você falou, que você não acha tão realista. Babaca, então vamos brigar aqui. Vamos brigar, então. Treta, treta. Porque eu acho que realmente, se uma pessoa toma um tiro, eu acho que é isso que acontece. Eu nunca vi uma pessoa tomando um tiro, nunca estive no meio de uma guerra. Bem. Mas eu acho que é isso. Tipo assim, a pessoa ela vai ficar se agoniando no chão e tentando fazer alguma coisa, mas aí o John Wick tá lá e mata ele. Tá bom. Eu queria até ressaltar aqui uma coisa que a gente conversou quando a gente saiu do cinema, que John Wick é o Batman que a gente precisa nos cinemas. É esse filme do Batman. Com certeza. Ação, luta, sem nada estratosférico. Se tivesse isso, que é o que tem no jogo do Batman, o jogo do Batman é igual ao John Exatamente. Wick. Você sai quebrando ali, crac, crac, crac, crac, todo mundo assim que tá perto. É os barulhos de quebrar, né? Entendi, enfim. Entendi. Queria trazer de novo aquilo que o Caio trouxe sobre o Keanu, né, e o John Wick ser um homem de poucas palavras. E é bom porque a gente consegue, ele consegue ter carisma, a gente consegue se prender no personagem sem ele falar. Eu concordo. Eu acho que... Desculpa, Gui. Não, pode falar. Eu acho que o filme, quando ele fala, perde até um pouco da tensão. Porque o olhar dele já é tão expressivo no momento em que ele tá atuando ali. Mesmo na luta, sabe? Que é tão expressivo que quando ele fala, acaba que fica tipo... Ah, tá, ele tá falando, tá. Não, e o que forma esse personagem é a lenda. Ele é uma lenda. Existe toda uma lenda por trás dele. No primeiro filme, isso é muito forte. Isso é muito bom. A galera morre de medo dele, gente. Ele é chamado de Baba Yaga, né? Ou Bicho Papão, como traduziram pro português. Mas... É a figura dele. A figura dele é expressiva, porque já dá medo nas pessoas que assistem o filme. A gente tem uma simpatia com ele mesmo, mas ao mesmo tempo também tem um medo, assim, né? De, nossa, aquela pessoa é o bicho papão. Ele é uma figura sombria. Eles dizem que ele é o último homem que você vai ver na vida. Se pois você é, ver ele, ele vai ser a última pessoa que você vai ver. Então isso, pra mim, me cativava demais o personagem. Você falava, caralho, que personagem foda. Mas aí você via no filme, aí você achava que o cara não tinha ninguém que batia ele. Mas você vê no filme, você vê que ele também apanha, você vê que ele sofre. Então, não é aquele personagem que é overpowered, nada vai bater ele. Ele também vai apanhar e isso tem muito no 3. Quando você acha que ele tá apanhando demais, ele volta e te mostra que não, eu sou o John Wick. Eu lembrei daquela cena em que tem aqueles dois personagens, aqueles dois ninjas, que eles batem no John Wick. O John Wick tá ali há 2 dias apanhando, é uma coisa que a gente tem que lembrar aqui. Porque o segundo filme e o terceiro não tem uma pausa. É uma hora de diferença. E do primeiro pro segundo são 4 dias. Então aquilo tudo passou de uma vez só, numa mesma semana. E ele tá ali. Ele matou mais de 300 pessoas em uma semana. É coisa de louco. Ele matou 128 mais 94. Não, o total de todas as mortes. Não era o total, você não tinha falado no... Mas ele falou do segundo até o terceiro? Não, do primeiro, segundo e terceiro. Entendi, foi tudo numa mesma semana. Entendi, é, o 306. O intervalo é de 4 dias, gente. Entendi. Ele não teve tempo de descansar um catequinho. Exatamente. E naquela cena que ele tá lutando com os dois ninjas, que ele apanha e que ele fica no chão, eles esperam ele. Eles têm um respeito tão grande pelo John Wick... Que eles falam, nossa, é um prazer a gente estar lutando com vocês. Vocês lembram disso? Eles esperam ele. Esse respeito é muito interessante mesmo. É uma coisa... É um universo muito interessante, porque tem esse negócio do respeito, tem esse negócio das regras. Nossa, é um universo muito massa. Isso também me eu não sei conversar hoje. É um universo que cativa mesmo. É um universo que cativa, Gui. E até por isso vai ter séries do John Wick. Vai ter uma série derivada do John Wick. Eu ainda não sei qual que vai ser o personagem principal. Você tá brincando comigo? Você tá falando sério? Eu acho que vai ser focado no Continental, se eu não me engano. Nossa. Mas vai ter sim, vai ter. Já tá confirmada a série, um spin-off do John Wick. Olha que universo louco. Você paga pra um cara... Você tem uma moeda específica, né? Que nesse filme a gente descobriu onde faz essas moedas. E você paga uma moeda pra um cara pra ele limpar toda a área que você matou. Ele tira todos os corpos. Você paga uma moeda pro cara pra ele te levar num lugar. Você paga uma moeda pro cara pra ele deixar você ficar no hotel. E sempre que as pessoas veem aquela moeda, já sabe, ó. Então você é um assassino aqui, eu já entendi, você vai fazer isso aqui. É muito interessante, cara. Pois não, Leonardo. É legal falar isso, Gui, de onde é feita a moeda. Uma curiosidade só. O ator que interpreta o dono daquele castelo lá, onde é produzida as moedas, é o Jerome Flynn. E ele faz o Bronn, o Bronn de Game of Thrones. Que é o mestre da moeda no final de Game of Thrones. Olha, então, referências. Uai, peraí. É um crossover. Esse mundo é danado, né? Tá tudo conectado. Aí eu tava pensando, né, esse mundo existe no John Wick, mas será que não existe aqui na nossa realidade, não? Porque tem um pessoal maçom aí, que, não, falando sério, eu morria de medo quando eu morava na minha outra casa. Tem um pessoal aí que tem um nome específico, eu não vou falar que eles são maçom, e eu morria de medo quando eu morava na minha outra casa, porque eu ia pra minha casa e tinha chama casa de compras no... Tá escrito no chão, assim, eu não tinha visto ainda, mas chama loja maçônica, é um negócio assim, vendas maçônicas. Tá escrito no chão, na calçada. E eu passava pra ir pra casa e tinha um cara, um guarda, que ficava de braço fechado, observando na esquina. Não era tipo um guardinha, era um segurança, com terno, até com aqueles negócios de escuta, sabe, de ficar conversando. Ele parado na esquina, de braço fechado... E eu passando aqui, que é isso? Tem que ter alguém muito importante morando aqui. E aí eu vi aquela loja aberta, aquele trem esquisito, e escrito lá, loja maçônica, sei lá. Então, eu acho que esse universo do John Wick foi inspirado na realidade aí. Mas enfim, é um universo muito interessante, muito bom, e cada filme a gente descobre um pouco mais sobre. E na verdade eu não sei se isso é um ponto tão positivo assim. Porque é um universo a ser explorado, né? Talvez, quanto mais explore, mais a gente pode se desgastar dele. Então, exatamente. Quanto mais explora, mais legal que a gente descobre mais coisa, né? Só que aquele negócio da lenda de você não saber muito bem o que tá acontecendo ali e as coisas estão acontecendo, igual sobre o fato da gente descobrir mais sobre o John Wick, né? Descobrir que ele vem... Ele é órfão daquela mulher lá russa, então ele vem de um treinamento russo, desde pequeno. Eu não sei se eu queria saber. Não sei, eu sei que é um complemento interessante, mas eu gosto de saber que ele tem uma origem sombria, que ninguém sabe. Eu acho que isso aí também dá um ar de mais sombrio ainda pro personagem, porque você não sabe de onde vem, você não sabe da origem, e aí você tem medo, porque você não sabe o que ele é, entendeu? E agora eles estão me contando, então ao mesmo tempo que eu gosto de saber, eu não gosto tanto. Eu acho que essa parada de mostrar a história dele, se você mostrar um pouco, mas não mostrar tudo, eu acho que pode deixar o público mais instigado, assim. Talvez a mostrar em outras mídias, HQs, quem sabe, e não deixar isso pro cinema, talvez em série. Inclusive mostraram mais sobre a Alta Cúpula, que era um negócio que a gente não entendia direito, a gente sabia que ela existia, mas agora mostraram. Inclusive, a personagem que introduziram, eu acho ela bem ruim. Alguém gostou dela? O personagem da Halle Berry? A juíza. A juíza. A Halle Berry é boa. Mais ou menos também, porque eu vou tocar nesse ponto depois. Mas eu não gostei nada daquela juíza. Achei ela muito sem graça. Sem ela parece uma menina fechada, igual o John Wick. Tentaram fazer ela foda, não falando muito, igual o John Wick, mais fechada. Mas não dá. Ela é bem fraquinha. Personagem raso. É bem mais legal aquele outro cara que tá acima de toda a cúpula. Ele aparece muito menos, mas ele é bem mais legal. Inclusive, a lenda que criaram dele de que você não acha ele te acha, e você tem que andar pelas dunas do deserto, seguir a estrela tal. Isso é sensacional. Sobre a personagem, a juíza, eu acho que ela tá ali nos níveis dos personagens do filme. Tipo, não tem nenhum grande personagem que é muito, como que eu vou dizer, muito, muito profundo. Né? Ela tem aqueles diálogos rasos, a atriz eu também acho que não convence muito, mas assim, não me incomodou. Eu acho que é um personagem entre outros, né? Tá mais um na lista. Acho que do filme, quem que tem uma grande atuação? O Lawrence Fishburne, que eu acho que é um grande ator, e o Ian McShane, que é o dono do hotel, que faz American Gods, eu acho ele muito bom também. E o japonês lá, o cara aqui, a principal que... O ninja lá. O ninja principal, nossa, ele é muito bom, ele é carismático também. Eu morri de rir. Ah, mas no geral as atuações não tem nada de muito especial, então, né? É o que a gente tava conversando antes, o John Wick 3, a saga inteira, é um grande filme de ação, é um grande espetáculo de ação. Uhum. E a Duda mesmo falou que não é um fã de filmes de ação, eu também não sou, mas é um filme que ele te cativa porque é muito bom, ele é muito bom, é muito bem coreografado. O Keanu Reeves tem um carisma de filmes de ação que também te dá um pouco de... te chama atenção. E é isso. Ele cumpre o papel dele, que é tipo assim, divertir naquele tempo, não vai te provocar grandes reflexões, assim, nossa, ficar 3 horas filosofando sobre o que é aquilo, mas ele cumpre o papel que ele se propõe a ter, sabe? É muito interessante isso. Eu acho que eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Mas eu acho que a série do John Wick pode ser o novo Missão Impossível, assim. A próxima série de filmes de ação. Olha, porque ela começa com uma coisa meio pequena. E que vai crescendo muito, né? Que é o primeiro filme do John Wick, que é ele indo atrás do cara que matou o cachorro. Aí depois ele vai atrás de um cara maior. Aí depois ele vai atrás de caras muito maiores. E é o que acontece com a série de Missão Impossível. O primeiro filme, ele é um filme solo. Se você desconsiderar os outros, ele se fecha muito bem, sabe? O primeiro filme era pra ele acabar ali. Mas eles pensaram, falaram, vamos fazer de novo, vamos continuar. Inclusive, ele tem um começo totalmente diferente, né? Ele começa com quase que o final do filme. Aquele negócio que usaram em Demolidor. E eu adoro eu isso. Eu gosto também. Eu gosto também. Então, é um começo totalmente diferente. É um filme diferente dos outros, assim. Espero uma continuação, mas continuou. E eu acho que esse último filme vai ser o último mesmo. Eu acho que o próximo vai ser o último, esse 2021. Eu também, eu acho que não tem muita história. Eu acho que depois disso, se criarem mais história, eu acho que estão... Vai ficar repetitivo. Eu acho que estão querendo demais, esmagando demais o leite. É porque o próximo, a gente já falando de próximo filme, ele vai enfrentar outra cúpula. Agora ele vai com tudo, ele vai ter a ajuda do personagem do Lawrence Fishburne, que eu não lembro o nome dele. Sempre é o Neil... tendo a ajuda do Morfeu, né? Sempre. os dois de volta. Matrix References. E eu acho que ele deve acabar com a alta cúpula no próximo filme. E aí, a partir daí, não tem muito o que contar. Não tem. Talvez ele até morra. Não querendo ser pessimista aqui, mas talvez ele morra. Quem sabe? Eu acho que talvez seja até um final digno pra ele. Final justo. Porque ele matou demais, né, gente? E tipo, já perdeu a esposa, perdeu o cachorro, perdeu um monte de... Não, e todo podcast a gente tem um gado aqui, né? Agora o John Wick, ele é o mais gado de todos os gados, ele consegue sobrepor os outros gados, porque ele quer ficar vivo só pra lembrar da esposa morta dele. Pra lembrar da esposa. Essa é a justificativa que ele dá pra ficar vivo e matar 300 pessoas. Muito bonito isso, vai, fala sério. Não, lindo, claro, mas é um gadão. Eu adoro gado, ué. Você é o gado, né? Eu sou um gadão. Podcast, né? Gadão. Eu vou entrar num assunto aqui fora do tema, gente. O Guilherme começou a namorar esse fim de semana e ele veio gravar hoje muito feliz. Nossa, o que tem a ver? Não, nada a ver. Enfim. É verdade. Beijo, Guilherme. Amor, tudo de bom na sua vida, tá? Tô fazendo aqui pensando em você, tá bom? Enfim, voltando a falar de John Wick... Uma coisa perfeita nesse filme é o começo, né? O 3, pra mim, a melhor parte é o começo. E o que tem de muito interessante no começo? Ele mata um cara com um livro. com livro. Então ele já tinha a lenda no primeiro que todo mundo tinha medo dele porque ele conseguiu matar 3 caras Sim. com 1 lápis só. E aí você... É, eles mostram que o John Wick já tá mais aposentado, ele passou 5 anos fora da ação, então ele já não é aquele mesmo que tava antes. Mas no segundo filme ele já mata 2 caras com 2 lápis. Quem diz que a educação não pode mudar vidas, não é mesmo? Não pode matar vidas. E aí, tirar vidas. E no terceiro ele mata um cara com um livro. Então, é, o máximo do John Wick é isso. Ele talvez não seja a maior máquina de matar, mas ele, com qualquer coisa que ele tem ali, ele mata. E depois, Gui, ele... No final, ele... no final não, acho que na metade do filme aparece ele e ele mata 2 caras com um lápis também. É na, na cena que eles estão no metrô. Vem... No metrô? Não sei. Bom, em algum dos cenários de luta do filme, que são todos, aparecem 2 caras e aí eles vão pra cima do John Wick. E aí ele pega um lápis assim de um... Então, isso é no segundo de filme. De uma secretaria. Então, acho que é no terceiro isso. É no segundo, no segundo. É no segundo? Tenho quase certeza que ele mata 2 caras com um lápis, é. Entendi. É isso. E aí eu queria tocar no ponto da personagem da... A menina, como é que ela chama, Caio? Halle Berry. A Halle Berry. É, eu gosto muito dela, mas assim... Eles mostraram ela nas cenas de ação como se ela fosse também um John Wick. Ela também sempre acertava os headshots. Às vezes ela ficava em algum ponto indefeso ali. Ah, ele vai me matar. Mas aí o cachorro vinha e salvava, que era só pra mostrar o... As cenas de ação do cachorro. Então, não sei. Eu acho que eles enalteceram muito ela e o John Wick ficou muito esquecido. Não sei. Eu acho que talvez pelo nome da atriz, né? Ela é uma grande atriz. É... Ela é... Foi... é um grande nome, assim, que chama público também. Então, eles quiseram dar um destaque ali numa pequena parte do filme pra ela. É, eu acho que é interessante também mostrar que, mesmo que o John Wick seja toda essa figura importante que é invencível, tem pessoas também que são tão fodas quanto ele, assim, sabe? Que, tipo, dão medo tanto quanto ele. Eu acho muito interessante ser a personagem dela, eu acho bem... Eu acho que a parte boa dela são os cachorros, que... Nossa, essa cena pra mim, que eles estão no castelo do cara da moeda lá, e aí eles começam a lutar, e aí vem os cachorros junto pra briga. Nossa. Gente, eles gostam demais de cachorro. Isso é sensacional. O outro fez tudo isso por causa do cachorro. Ela também, o cara atirou no cachorro dela, ficou maluca, começou a matar todo mundo. Cachorrinhos. Né? Pelo menos o do John Wick não morreu nesse filme, né? Graças a Deus, né? Chorar de novo. Nossa, que cachorro maravilhoso, cara. O treinamento deles deve ser muito bom, né? Porque pra deixar o cachorro desse jeito... Ah, eu acho mó triste que ele não tem uma relação... Tipo assim, é entendível ele não ter essa relação com o cachorro novo, né? O segundo cachorro dele. Porque mostra que, tipo assim, ele nem quer dar nome pro cachorro. Parece que ele quer se fechar pra não ter uma relação igual ele tinha com o primeiro. Exatamente. E que era uma relação muito forte, né? Muito forte. Lembrava da esposa e tal. Então, esse segundo é um companheiro dele, mas, ao mesmo tempo, ele é fechado pra ele também. Ele não quer sentir alguma coisa, assim, parece. Exatamente. Mas o cachorro fala mais que ele no filme, se vocês prestarem atenção. Uma coisa legal de falar... Que nesse filme teve menos do que dos outros. Que são aquelas frases de efeito que aparecem na tela. É, só teve uma, né? Da só teve Parabellum. A do Parabellum. Que eu acho muito bom isso. É coisa feita pra colocar nos quadrinhos depois, né? É muito legal. A direção desse filme é muito massa. No segundo filme, quando tem aquela cena da moto... Tem uma cena muito boa no começo do segundo filme. Que tem tá passando um filme mudo... Na parede, assim, estão projetando na parede, e é um cara andando de moto e a moto cai e não faz barulho nenhum, porque é um filme mudo, mas nesse mesmo tempo John Wick tá caindo de moto, então o barulho parece estar saindo do filme, mas na verdade é o John Wick que tá caindo ali, é, e aí só traz a câmera pro John Wick. É um, nossa, é muito bem pensado, é muito bem estruturado, é o filme. Sobre isso que o Léo falou, dessas frasezinhas que aparecem, dessas letras que aparecem, eu acho que no 2, eles exageraram um pouco. Eu acho que... Tem muito, né? Tem muito. E no 3, faltou. É. Eu acho que no 3 dava pra ter mais. É. Por isso que eu acho que o primeiro filme, ele é o mais dosado pra mim. Eu acho que a gente tem que entrar nisso. Qual é o melhor dos 3 filmes? O melhor dos 3? Uhum. O melhor dos 3. Eu acho que o primeiro é muito bem dosado. Porque é igual aquilo. Ele é um filme que foi feito pra ser único e exclusivo. Depois tiveram continuações, mas ele era aquele filme pronto. E eu acho que isso da lenda do John Wick, dele ser o Baba Yaga, naquele filme, a gente escuta a mesma frase tantas vezes, que é a frase de, você sabe com quem você tá mexendo? Olha ali, você tem noção de quem você tá falando? É John Wick. É, ele fala sei no primeiro filme, o cara fala que roubou o carro de um cara e matou o cachorro dele. É. Aí o pai dele vira e fala assim, não, você não matou, um cachorro de alguém. Você matou o cachorro do John Wick. Idiota, e acaba com o filho, dá bate porrada com o filho. Nele. E todo mundo com medo do John Wick, é o Baba Yaga, o bicho papão. E aquela cena dele entrando pra pegar o Russinho, quando ele entra naquela boate lá, sei lá o que é aquilo, e ele vai matando os amigos desse russo um por um ali no cantinho, na sombrinha, você vê o reflexo dele, quando você já vê, você já tá morto, com a garganta cortada, com o lápis no olho. Cara, é sensacional. E a dosagem, assim, tem uma boa ação, tem um bom drama, você vê o John Wick estressado, correndo com tudo, ele ia se matar, tem uma hora no primeiro filme que ele tá tão revoltado que ele vai se matar, então você vê esse John Wick suicida, que ele vai com o carro com tudo no trator e para, fala, não vou matar. E o segundo filme já é mais, sei lá, mais ação. Eu acho que o segundo, ele vai mais na ação e o John Wick já é mais controlado. Eu acho que o John Wick já tá mais... É, mas a gente vê uma cena muito boa dele no segundo filme, que é a primeira vez que a gente vê ele se expressar de verdade, que ele grita e bate com tudo, que ele tá... que ele voltou pra esse mundo da matança, né? Pra mim, o segundo é o melhor. Pra mim também. Acho. Ai, gente, o segundo é o melhor? Me dê mais motivos pelo segundo ser o melhor. Assim, muito nessa coisa de que eu não sou muito fã de filme de ação. E o segundo foi o que mais me prendeu a atenção. Não sei. Acho que talvez pelo número, né? De tantas mortes que teve, assim, de 128. É. Um número expressivo. Mas, assim, de todo jeito, é um filme que a história me chama mais atenção. Eu não sei, assim, explicar. Porque eu acho o final muito bom. Aquela cena que eles... Que o cara dá o tanto de horas que ele tem. E aí todo mundo para, assim, fala... Só não te matamos agora porque eu sou legalzinho, sabe? O cara fala. Eu acho muito bom o final. Muito bom. Eu acho que eu vou escolher o 2 também. A Duda me convenceu. Eu tava... Na verdade, eu gosto muito dos 3. Eu acho que todos os 3 estão, assim, no mesmo nível. Sim, eu também acho. E eu tava pensando em escolher o 1, mas eu... Justamente pelo que o Gui falou, de ser um filme, assim, que foi feito pra ser único e depois fizeram as continuações, eu acho que tem algumas coisas ali que me incomoda. Por exemplo, isso de... Essa figura do John, eles falarem tanto do John, não, porque o John Wick, você matou o cachorro do John Wick, mas eu acho que eles não explicaram tanto, assim, tipo, no segundo filme você sente o peso... Depois que ele vai e mata mais 100 pessoas, você sente mais o peso. De tipo, caralho, esse cara realmente é muito foda. E esse final do 2 é muito bom mesmo. Então eu acho que eu vou escolher o 2. Eu acho que o primeiro filme... Ele não tem o peso do segundo e do terceiro. Muito por causa do universo que é John Wick. Porque a gente não conhece tanto da história. Não sabe o que é aquele grupo. Não sabe o que tem no Continental. E aí ele volta pra um lugar que você nem sabe por que ele tava lá antes. Então, eu acho que por isso o primeiro filme não é o melhor de todos. Aí no segundo já você já sabe um pouco mais da história, então já fica um pouco melhor. Eu lembro que quando eu tava assistindo o primeiro, eu me vi assistindo um filme da tela quente, sabe? Que passa na Globo na segunda noite. É muito um filme de ação que passaria na tela quente, o primeiro filme. É um filme muito pé no chão... Que é uma historinha fechada, simples de entender. Só que por mais que ela seja simples, o conteúdo em volta dela te deixa mais confuso e te deixa com as portas abertas que originaram o segundo e o terceiro filme, né? Tô passando mal de gripe aqui. Enfim, eu acho que o terceiro filme... O começo do terceiro filme pra mim é o melhor. Tipo, a meia hora inicial do terceiro filme. De resto, eu acho que talvez eu escolha o segundo também. Mas aqueles 30 minutos primeiro, dele lutando com as facas, com aqueles homens ali, dele lutando contra o homem na biblioteca, dele no doutor lá, doutor, ai, me conserta, ai, 5 segundos, doutor, não dá mais tempo, eu vou fazer sozinho, é muito bom. É uma tensão muito boa, muito. Nossa, e ele atirando no doutor em lugares específicos. É. Não, o doutor bom. Fala, não, cuidado com a clavícula, sei lá o que, pelo amor de Deus, é o John Wick, ele sabe exatamente onde acertar. É muito boa. Eu acho que o terceiro filme é o que mais tira o fôlego, né? Mas deixa, tipo, a gente olhando pra tela sem conseguir respirar de tanta coisa que acontece. E aquela cena das facas é... Nossa. É sensacional. É espetacular essa cena. É sensacional. A cena das facas é muito boa mesmo. E uma nota, hein? Vamos lá, pontuar esse John Wick de 0 a 50. Qual sua nota, Caio Coutinho Loyola? Eu acho que não há nota melhor do que 47. 47? 47. Nós estamos falando aqui só do terceiro filme, não da saga inteira. Qual que é a sua nota? Eu acho que pra... Leonardo Bassoletto. Pro terceiro filme, eu acho que eu dou 40. 40? 40. Nem tanto, nem tão pouco. Eduardo Yamaguchi? Eu acho 40 uma nota justa, assim. Porque não é tão bom quanto o segundo. Ah, gente, eu gosto muito do segundo, não sei. Mas eu acho que 40 é uma nota bem justa, assim. Gosto. Ah, eu sou apaixonado pela saga. O que, que eu faço? Se vou deixar dar... o Guilherme ficava aqui falando só ele, sozinho. Eu vou dar 49,5. É isso. Pode? Pode, vai. Beleza. Então é isso. Essas foram as nossas notas. Né? Essa foi a nossa discussão. Fica agora, então, com nossos próximos quadros. Bom, estamos agora no nosso quadro E Se, que é o quadro onde a gente solta possibilidades do que aconteceria se tal coisa acontecesse no filme. É, alguém tem um E Se? Eu tenho. Que é o E Se que a gente sempre pensa, né? E se a mulher do John Wick não tivesse dado o cachorrinho pra ele? Essa mulher deve ter sido muito incrível mesmo, né? Porque pra ela ter pensado nisso, eu tô morrendo, eu vou deixar um cachorro pra ele... Pra ele se lembrar de mim, pra ele ter uma companhia. Sim. Gente, ela conseguiu tirar ele do mundo do crime. Ele fez o alvará todo. Alvará é o quê mesmo? Alvará? Alvará, não sei, acho que não é a palavra que você queria usar. Vamos no processo, ele fez o processo. Ele fez um processo todo pra sair, né? Que inclusive foi o problema do segundo filme. Pra sair desse mundo do crime por uma mulher. Tipo, ela tinha que ser muito massa mesmo. Ela era. Nossa, vamos ele é acreditar. Muito gado. Ou então ele era muito gado. ele é. Pelo amor de Deus. Vamos acreditar no poder do amor, gente. Mas sem o cachorro ali, eu acho que daria quase na mesma, porque aconteceria o problema com o carro. E fora o cachorro, ele também era muito apaixonado pelo carro dele, né? Que era a única coisa que mantinha ele ali. Ele gostava muito do carro. E os caras quebraram o carro dele, quebraram o carro da mulher dele e roubaram o carro dele. Então eu acho que ele também ficaria puto e iria atrás do carro. Não sei se tão puto assim a ponto de chegar e matar todo mundo. Talvez ele só pegasse o carro de volta e acabou. Mas eu não sei se só o cachorro é a única justificativa pra ele voltar à ação. Eu acho que talvez ele mataria só aquele cara que roubou o carro, mas não mataria o pai e não mataria aquele monte de gente que ele matou no primeiro filme. Pode ser. Ele talvez não ficasse tão estressado assim, né? Tem um outro. Tá aparecendo? O Léo tá coçando alguma área do corpo. Pensem por vocês, já que não tem imagem. Enfim. E se o cara... Agora eu tenho um e se, eu tenho uma suposição. Se o cara não tivesse matado... Pera, que cara? O cachorro. Ah, o cara que matou. O Russinho. Theon Greyjoy, pra quem assistiu Game of Thrones. Theon Greyjoy, né? Se ele não tivesse matado o cachorro e roubado o carro, será que o John Wick teria voltado para o crime ou ficaria na dele, assim, aposentado? Como é que é? Se nada tivesse acontecido, aquele plot lá, o nem carro, matar nem o cachorro? Carro, nem cachorro, não tivesse tido esse rolê, será que depois da Marcha da Mulher... Sinceramente, alguma hora alguma coisa ia acontecer com ele. Ele é um cara influente demais, alguém ia atrás. Igual o próprio Santino, o segundo. O próprio Santino, ele tinha a marca lá do John Wick, então alguma hora ele ia correr atrás. Esse negócio da irmã, né? Ele ia chegar e falar, não, eu preciso que você mate minha irmã. O próprio Winston fala isso, Gui. Que se você tá nesse mundo, você não consegue sair dele. Você sempre vai estar nesse universo, não tem como você sair. De fato. Você tá preso nesse lugar. De fato. Queria lembrar uma coisa aqui que a gente falou do pessoal do Game of Thrones e também tem pessoal do Brooklyn Nine-Nine. Tá cheio de gente de série verdade, que a gente gosta. O Pimenta. Gente, tem o Pimenta, tá nesse terceiro filme, né? Acho que tava nos outros também, mas eu não tinha reparado. E tem o Falcão lá, o Gavião. Falcão. É o Vulture. Urubu, né? Abutre. No primeiro filme. Tem e ele também. É sensacional, inclusive. No terceiro filme tem o Oswald Cobblepot, que é o pinguim de Gotham também. Tem então, ele? Tem. Eu não percebi. É muito rápido. Outra curiosidade, a mulher que faz a juíza, a diretora lá... Chato, personagem é chato. É a Angélica Houston, e ela faz a Mortícia, de Família Addams. Nossa. De 91. Pode crer. Aí. Caramba. Tem bastante. A Halle Berry faz a... Mulher Gato, naquele filme ridículo. Eu gostava daquele filme quando eu era pequeno. Eu também, quando eu era pequeno, eu gostava desse filme. Sei lá. Não, não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. E aí, galera, mais algum em si? Acho que... Não, peraí, tem que ter um aqui que tem que ter em todo podcast. E se Batman vs Superman? Não sei como encaixar a Marta nesse podcast. Vai, cai, droga. E se a mulher do John Wick chamasse Marta? Chamasse Marta. A gente não sabe o nome dela, sabe? E se o... Não sei. Se alguém que o John Wick... Se o Santino Na hora que ele fosse matar o Santino chamasse vira, Marta. Vira pra ele e fala, cuida do meu cachorro. Cuida da meu cachorro que chama Marta. E ele, será que ele não matava? Enfim. Que é isso, né? Que vergonha ali. Quer finalizar? Eu acho que as pombas do rei lá. Chamam Marta? Chamam Marta. Bom, deve ser isso. Eu acho que é isso. Péssimo. Eu fiquei sem palavras, assim, da genialidade desse diálogo. Eu falo. Deus. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes. Batman vs Superman é uma genialidade, só isso. Bom, então é isso, vamos parar por aqui, senão eu vou começar a me exaltar falando de Batman vs Superman. E vamos para os nossos próximos blocos. É um bloco só que tem, eu não sei o que ele fala para nós. Então vamos para o nosso próximo e último bloco. Beleza. Vamos lá então, gente, agora para o nosso quadro de recomendações. É um quadro em que a gente recomenda coisas que gostamos, séries, músicas, filmes, e o Guilherme vai recomendar alguma coisa pra gente hoje. Ah, é? Eu que começo, é? Gente, eu queria recomendar, assim, veio na minha cabeça do nada, que é um jogo que chama Undertale. É um jogo feito por um cara só um cara que fez, tá? É um jogo bem indie mesmo. Não é muito conhecido, mas a galera que conhece gosta muito. Ele é muito mais famoso fora do Brasil do que no Brasil. Mas é o jogo, gente. É um joguinho bem basiquinho, você só anda com seu personagem e mexe seu coração. Mas é um jogo tão profundo. Já que John Wick não é tão profundo assim, vamos falar de um jogo que é muito profundo, né? Não sei se eu comento muito sobre a história, eu queria que vocês procurassem. E é uma coisa que também me lembra John Wick, porque tem muito mistério nesse jogo. Então ele não te explica tudo, e acho que é isso que faz o jogo ser mais fascinante. Então, tem as melhores trilhas sonoras. Eu já tentei usar uma aqui nesse podcast num episódio que não saiu, mas enfim. É muito bom mesmo. É um ótimo jogo. É pra PS4? Não, é um jogo... Você vai achar ele pra computador. Tem na Steam, eu acho. Mas é um jogo bem básico mesmo. Básico do básico. Mas ele é muito bom. Eu queria recomendar que saiu... Agora saiu Aladdin, né? A gente tá gravando no dia 27 de maio. Já saiu Aladdin. E eu queria recomendar a trilha sonora que saiu também no Spotify já. É essa? É, perfeito. E a trilha sonora de Aladdin agora tem as dublagens já em português, já saiu. O mundo ideal. O mundo ideal. Enfim, a trilha sonora, a pessoa que faz o Aladdin é o Daniel Garcia, que é também a drag queen Gloria Groove. E eu acho que ficou perfeito. Eu gostei muito, muito da dublagem. E as músicas estão muito bonitas. Eles regravaram, né, as músicas clássicas do filme. E eu achei que ficou perfeito. Assim. Gloria Groove canta demais. Demais, gente. Incrível. Tá muito bom, muito bom. Tem uma recomendação, Leonardo? Eu tenho uma recomendação. Eu não assisti ainda, mas eu posso recomendar. Eu tenho certeza. Entendi. Vai lançar agora, dia 30 de maio, o filme Rocketman. Que é uma cinebiografia, assim como foi Bohemian Rhapsody. Só que dessa vez é sobre o Elton John, o cantor inglês. E é só pra mostrar mesmo que o Rami Malek não foi tão bom assim, não merecia aquele Oscar. Oh, e que o ator que tá fazendo o Elton John agora é muito melhor que ele. Oh, eu credo, que triste, hein? Eu gostei ele dele. Protagonista de Kingsman, que filmaço. Nossa, Kingsman é bom demais. Quando que vai sair o próximo? Aí, Kingsman e John Wick tá ali, ó. Aí, tá pertinho. Nossa. Um do outro, e assim. Eu acho que não sei se Kingsman vai ter o 3, hein? Não sei. Não, acho que tem. Eu acho que não vai ter, não. Eu tinha ouvido boatos, mas enfim. Eu acho que não vai ter. São dois filmes muito próximos, assim, no quesito de que tem todo um universo diferente por trás que o povo comum não conhece. É claro que Kingsman tem todo esse maquinário de homens de preto, enfim, esses maquinários mais agente secreto, mas são dois filmes. A cena da com igreja ação no boa. Kingsman 1. Meu Deus. Nossa, é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida. E Kingsman é outro filme que tem uma direção muito boa, um jogo de câmera muito boa. Não, peraí que eu falei direção muito bom e jogo de câmera muito boa. É só inverter, eu não vou repetir. Enfim, e essa cena da igreja, por exemplo, ela é filmada muito bem. Nossa, é sensacional. E a cena deles lutando com o chicote lá no segundo filme. É isso. Léo muito e bom. Duda. Só pra encerrar, vocês já assistiram Kingsman? Não. Eu acho que eu assisti, mas tipo assim... Eu acho que não, porque se você tiver assistido, você não, lembraria. Mas é porque é aquilo que eu falei, mano, eu não gosto muito de filme de ação. Mas esse é igual é o John um filme Wick. De ação especial. Opa! Caio quebrou o estúdio aqui agora. Ficou muito emocionado. É emoção. Mas enfim, eu vou assistir, Caio, pode ficar tranquilo. Tá bom. Vamos encerrar por hoje, gente. A gente agradece pra quem escutou a gente até aqui. É, eu sou o Caio, um abraço. Tchau, tchau. Beijos. E isso é um adeus. Até mais, gente.